Aê, DJ Fábio. Detona. Manda ver. Pra gente começar bacana, vamos lá. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. E agora? Não dá. Quem sabe canta, vai. Era uma briga em cima da outra. E aí? Essa não dá mais. Não dá mais, GG. Era uma briga em cima da outra. Vem comigo. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não... Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro, vai! Com esse é só pra gente começar na manga, não te afoba! Bota elas pra mamar, nós é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado, é emocionado. Pra beijar na boca, depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter... Quem tá solteiro, põe a mãozinha pra cima pra vocês cantar agora! Aí eu vou ter que zoar. Quem tem um amigo boca de pelo, canta pra mim! E aê! Tá beijando a mina que mamou o bonde todo. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. E joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, acima, acima. Quem é do Clube do Remo, põe a mãozinha pra cima aí que eu quero ver, quero ver. Quem é do Paysandu, põe pro alto. Quem é do Flamengo, líder do brasileiro, põe pra cima. E quem tá solteiro, joga tudo, joga, joga, joga, joga. Quem não curte o baile do DJ Google. Vale funk, ai, já cabo. Que cidade. Manda pra... Eu quero ver vocês agora. Manda pra elas. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau, é tchau, é tchau, performático. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. Meu amigo Alan, isso aqui com a gente, valeu, Luzinho. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, e o performático disse: cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Será, bicho? Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. E aí? Voltei. De novo. Voltei. Obrigado, Matona Diego, está aqui com a gente. Ele e o Rodolfo dos Balões. Um abraço pra você, Rodolfo. Nome dos Balões da Três Eventos. Aqui, aqui. Meu amigo copiloto, um abraço pra você. Valeu. Jean Lopes também está aqui presente com a gente. Obrigado, Jean. Ela me mandou morar na rua. Só ela fica assim. Voltei. Alô, Joel! Esse moleque é parceiro, um abraço pra ti também! DJ Fábio, o F, o F10! De Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas! Viu, Guia? Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas! Já! No grau, grau, só não passa no grau, no grau, no grau! No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca! No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca! No grau, grau, só não passa mal no grau! Era eco! De lá, agora é eco do Rob, todo mundo, todo mundo, todo mundo! Vai me de Pardo e a sua primíssima dama aqui com a gente, um abraço, Pardo! Cuidado! O Pichuli ajuda também! Vamos atuçar no berço hoje! Chamou no cuidado, chuca pra nota, tua bunda! E aí, Bezão? Cuidado, chuca pra nota, tua bunda! Chamou no grau, cuidado, chuca pra nota, tua bunda! Tava paradão no baile, com várias mamadu no B que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamadu no B que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapapá. Joga a mãozinha pra cima! Vai, joga vai, tudo, vai, joga vai, tudo agora, vai! Vai, vai, perereca. Vai, vai, perereca. É o Rob! Vai na manda, Cláudio! Vai, vai, vai! Dá-lhe agora! Só soca de Ana, você tá dando a ver. Só soca de Ana, você tá dando. Só soca de. Meu amigo Jajá lá do Coqueiro, abraço você ao lado do Alexandre, valeu! Ao lado do Rodolfo! O Castelinho Promoções também está aqui com a gente, pode crer! Um abraço! Tá pronta pra ser roubada. Vai ser lá de peça. Vai ser lá de peça. Toma, toma, toma. Meu amigo Marcelinho do Roxy Bar também está aqui com a gente. Um abraço pra você. Toma, toma. E toma, toma, toma, toma. Toma, toma. Bora, toma, bora. Mega Robinson. Qual é a mulher que tá solteira? Põe a mãozinha pra cima. Qual é a mulher que tá solteira? Põe pra cima. Cima. Cima. A parada é o helicóptero sábado no aniversário do Jefferson. Jefferson. Já. Já. Alô, Guilherme! Nome da mídia! Fala aí, Guilherme! Mega Robson! Deixa com a gente, vai! DJ Fábio. E aí, DJ Fábio? Deixa comigo! É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. É o F10 e o performático. Os caras tapa negócio. Vai ser na lancha mesmo! Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Vai fuder. Um abraço pra gatíssima Marjorie também está aqui com a gente. Um abraço e um beijão pra você. Lívia Natália tá na retaguarda. Meu amigo Poro, toda a galera. Tu vai dar pra um. O quê? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. Meu amigo Janilson do Barreiro está aqui, Poligrê. Tu vai dar pra um. E? Tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? O Biel do camarote, valeu, Biel. Meu amigo Poro, vai dar ou vai descer? Olha o Cássio também! Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita! Aproveita! Aproveita! Aproveita! Aproveita! Se tiver sua vida, ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Galera do Rooney! Meu amigo Lecheva, pode crer! Já falei das novinhas, agora vou falar das... Te liga, eletrizante! Falei das novinhas, agora vou falar das coroas. A parada é assim, ó. Panela velha é que faz comida... Como é que é, rapaz? Panela velha é que faz comida boa. Tô ouvindo aí, Modora? Panela velha é que faz comida boa. Ô, piloto! Não quero saber a idade, nem quero saber o... Gelobis! Não quero saber a idade, nem quero saber o tamanho. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Que, rapaz? Comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. E aí, Joel? Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. É o bandido DJ Gugu e os moleque tá exigente. É o bandido DJ Gugu e os moleque tá exigente. Hoje não quer as novinha, quer umas mais experiente. Hoje não quer as novinha, quer umas mais experiente. Mais experiente hoje. Mas por favor vá respeitando. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando. Olha meu parceiro David, a nossa equipe dos fanáticos. Alô David. E a bunda dela bate, bate. Família quer pirar aqui na esquerda. Valeu, valeu, bate, valeu. Bate, e bate, bate. Hoje tá bem light, tem que ser só na manha. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bate tudo, bate tudo. O Buga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar. Meu amigo Charles acabou de chegar também. Ele já disse, Fábio agora. É um hobby. Vai, acompanha o grau. Olha o Robin no point aqui no Una. Aê. E agora? Sei de quem é essa festa. De quem é? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Fábio S10 e invadimos de penetra. E comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Várias, várias. Varai xereca. Bora, peru. Varai xereca. E comemos varai xereca. Meu amigo Paulo Roxibar. Oi. E o Bochecha também está aqui presente. Pode ir. Um abraço. As meninas vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Bora, Alexandre Pato! Ele é a sua primeiríssima dama, sempre, sempre. Faça o frasão, Bidula, Bidula, Mato, Sá, no berço, comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo é dar rastro. Deixa no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. Deixa no escurinho, bem na manha. Quem é da paz, põe a mãozinha pra cima. Quem é da paz, põe a mãozinha pra cima, que eu quero ver. Quem não tem hora pra chegar em casa, deixa a mãozinha. Quem é sincero, vem. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho pra. Vamos lá! Eu bem, dinheiro era o problema e hoje tem só bifumar. Vou deixar baixinho, eu quero ouvir. Me jogar, mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã. E agora? Manda vontade bater, mas do jeito, do jeito. De quatro empina esse rabo, caralho, gostosa, lá vai virou. Olha aí, eletrizante. Dia 3 de novembro, aniversário do Arivaldo Promoções. Lá em Benfica, garoto. Já te falei que eu não curto adulto. E aí, Guilherme? Se eu tô contigo é compromisso sério. Calota mil grau. Filha dessas mina aí, que elas não querem ver você sorrir. Bora, deixa a mina, mano. Se tá comigo, mina, fica de boa. E o quê? Não fica quê? Nessa distância. Quero ver vocês cantando agora. Pega a vista. Só pra quem tem uma amiga fura olho. Elas querem tudo sentar no meu grau. Quero ver vocês agora, vai. Não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira é... Não deixa se levar. Olha o proprietário do HB20. Aí da placa OTE 7637. Chega lá rapidinho, por gentileza. Parece que já levaram três finestas. Só com um. No seu lugar, ela quer sentar no seu lugar. E ela vai sentar no seu lugar. Prepara tudo, piruzinho. E ela quer sentar no seu lugar. Meu amigo Marquinhos e os meninos da Vila, um abraço pra vocês também. Valeu a todo mundo aqui com a gente no Hobby Bonigrê. Papo reto. Papo reto, vai. Hobby. Bora pra cima. Atenção. Atenção, peru, vai te preparando, não te afoba! Atenção! Artilharia pesada destes covardes! Eles vão ter um motivo para fugir. Eles bem que tentam, sem chance. Fogo no laço! Rodeio de fogo! Joga a mãozinha pra cima! Só quem tá solteiro, só quem é sincero! Ei! Essa aqui machuca bastante. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Só quem tá solteiro e só quem tá feliz. Só quem tá solteiro, só quem tá feliz. 3, 2, 1, vai! 2, 1, vai! Vai, vai! Vai, vai! O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Joga pra cima, joga pra cima. Quem é do hobby, quem é do hobby, quem é do hobby? Joga tudo, joga tudo. Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é hobby? Quem é hobby? E vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. Só quem tem uma amiga assim, canta pra ela bem alto que eu quero ouvir. Vai, vai, vai! Eu tô sendo de uma prostituta. Bem alto! Bem alto! Bem alto! DJ do Rank tá tocando. Tô de rolê com a prostituta. Vocês agora vai! Vai! É pólvora, peru, prepara aí! chama, chama, chama, chama, chama, chama. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Bora pra cima, DJ Fábio detonando, detonando aqui no Point. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse minha agora, pista. Eu sou agora. Da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas. Cadê a moto aí? Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Bora, meus fanáticos! Elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. E vai deixando, vai deixando, vai deixando. Tá com força, mas eu vou sentar com força, machucando esse piro. Preparado, preparado, preparado. No 3, no 2, no 3, no 2, no 1. Agora, agora, agora. Vai. Olha o sax, olha o sax. Agora a chapa vai ser o sax. Bota na pressão, bota, bota na pressão. Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só. Olha meu parceiro Diego, a Tati tá aqui presente também, valeu! Valeu! Vamos! Vamos! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu corpo. Deixa brigando, vai! Isso, bem alto! O que me fez sofrer? Vocês! O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é apaixonado. Mega Robson. E com a equipe ficha, ficha 28. Olha aí, GA Produções, o homem das paradas! Pode crer! Não vou lembrar, você é apaixonado, virada. E com a equipe ficha, ficha 28. Lá no Tauã, Botora de... Quem é sincero de verdade, deixa a mãozinha pra cima. Quem nunca traiu, põe pra cima. Cima. Quem é sincero assim como o DJ Fábio, deixa pra cima, vai. Quero ver vocês cantando essa música. E o quê? Acredito. Bem alto. Bem alto. Sim. Meu amigo Pezão, valeu Pezão, tá na retaguarda. Bora Rodolfo, cadê o Tuta, já chegou? Tô chamando de meu bem. Os olhos se encherão de lágrimas. E o quê? E agora tô no Rosinha MDB, o Renanzinho. Família MDB do Begola. Junto com os fanáticos, junto e misturado, valeu. Com meu coração. Vem de mas eu sei, a quem se faz, a quem se paga. E em breve o que vou rir da sua cara. E vou ver você chorar. Quem sabe canta agora? Pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. E é pra cantar, vai. Pode chorar, pode sofrer. Bora fazer uma sequência bacana. Ali, Fábio! Deixa comigo, deixa eu misturar um pouquinho e mexer no HD. HD, HD, HD, HD. Quem sabe vai cantar pra mim, vai. O Madruga do Janelange, toda a equipe da segunda. Eles vão estar com a gente segunda no Caribe. Pode crer. Eu quero te. Bora, Gê Lopes, manda, manda. E dizer a você do meu amor. Quem é sincero de verdade vai cantar agora. Vocês conhecem essa aqui? Então vai! Ei! Eu quero ouvir vocês agora! Cantando, cantando, cantando! Vim só pra te dizer: só penso em você. Não há guia de fogo. Sou da TF agora, eletrizante! Chegando o Betinho e o Josimar. Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Diga-se filho chegando. Minha equipe Rage Live tá do lado, tá do lado. Vambora. Outro amor a gente encontra. Outro amor vou ele encontrar. Quem procura sempre acha. Pera aí, de novo, mais uma vez que eu não ouvi nada. Você me perdeu e agora. Isso, assim que é. Vai, vai, meu amor, chegou. Embora! Mas você, vou encontrar o meu amor. Estou cansada de sofrer. Manda. Eu vou revelar um segredo. Conta pra você. Se prometer não espalhar. Já faz um tempo que eu me encanto. O aniversário do Castelinho tá chegando. Pode crer. Os amigos de Louco da L2, o cachorro da C4, o Drácula e a família Pinge da Cabanagem também, valeu! Eu vou fazer uma vai. Cara Frazão, Pichula, sem fronteiras! Alô, Pato! E a primeira da Rua Mato, Céu Luiz, não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira. Meu amigo pai, o Max lá do Atalaia, os mentirosos também com a gente. Você em qualquer lugar. O fortíssimo Jean por ali, valeu. Eu só faço besteira. Olha, Betinho e o Jean. Ele veio de Marituba, largou tudo lá e veio pra cá. Toma, Jean Lopes. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. O Digão e a primeira dama, seu irmãozinho aqui com a gente. O Marquinhos e os meninos da vila, valeu. Maluca por você. Olha, maluca. Eu sou maluca, maluca por você. Toca do Leão, valeu! Por você, acabei de crer. Vai girando mais uma, Fábio! Robson! É o Robin no Point hoje aqui no Una! Una! Cadê o Guilherme, bicho? Cadê esse cara? Vira a família Eco, agora é no Robin também! É o Robin! Bora, Fagner! Vamos lá! O Edinho da equipe do Una do ladinho com a gente também. Segura, Edinho, vamos. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Família Carapirá, pode crer. Mas veio você, me deixou em segredo. Quem tá procurando um novo amor vai cantar essa música. Quem tá apaixonado vai cantar. Mas veio você. Amor, Claudine, a primeira dama, Rafaela, sempre no hobby! Bora, bora! Na rua! Que eu tô! Na tua! E eu amo você! O gordo da Pracine, o seu grande amor, tá aqui com a gente! Valeu, gordo! O que vou fazer, mas tu... Lívia Natália, um abraço e um beijão pra ti, Lívia! Descida bacana, lá vai! Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima portando pro seu AK. E agora? Falou pra mim que tava na vida bandida. Já já dele drizante tem o Jefferson. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Eu vaqueiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de gude. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar. aceitar esse caminho. E agora? Chorando muito, relembrou da sua infância. Sem esperança, sua mágoa no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu... Meu amigo Rodolfinho dos Balões, aqui presente também. Valeu, Rodolfo! Mas você pode ser bandido. Vou tá ficando 5-7, 5-7. Eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo. E a brincadeira de mulher. Vem embora, Ed, vem embora que tu tá no som do teu coração. DJ Fábio e MC Ginho, os cara tapa negócio. DJ Fábio e MC Ginho, os cara tapa negócio. Será que é sábado isso? Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Olha o ratinho, o chocolate da golada. Um abraço pra você também. O eterno novinho do Una Red Live, pode crer. Dentro do helicóptero, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha. Alô, Jean! Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Fábio é o piloto, MC Ginho é o copiloto. E agora? O Fábio é o piloto, MC Ginho é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu tá no céu, tu quis o céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Tu quis o céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou vai deixar... dar ou vai descer? Diego e a primeiríssima dama, um abraço pra vocês, a todo mundo, alô Marquinho, vamos! Trocou meu nome quando a gente fez amor no peito vazio. Vira a equipe dos fanáticos aqui com a gente do lado. Valeu, Charlie, valeu, David. A MDB do Bengola também. Vamos amanhecendo Bengola, moço. Toma! Consertaram que e o Poro. Sofri, sentia. Vai ser sábado, domingo e segunda com a gente. Bora, Betinho! Cadê o Betinho aí, cara? Não vou desistir. Você é meu. Hugo! Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor. Você Mega é Robson! Hotvale e o Robson domingo, dia 29, viu? Marca na tua agenda aí. Dia 29, lá no distrito, lá no campo do Tavares. Valine da Golada, um abraço a você. O Léo, da ABVS Seguros. Ulisses da Sacramento. Olha o Ulisses, tá de volta. DJ Betinho e Isabelense. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Rato é rato, né? Menos tentou consertar o que fez. Sofri, senti essa dor. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Não chora, não! Você é meu. Nunca mais. Um abraço pra você também, tá aqui presente, pode crer! Vai! Vira a equipe do RR Lanches, acabaram de chegar! Eles gostam assim! RR Lanches, chegou! Chegou! Chegou! E joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. E joga essa mãozinha, e joga essa mãozinha. E só quem tá feliz, e só quem tá feliz. Jogando, jogando, jogando pra cima, pra cima. Vai! Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo. Olha o Bial do camarote, valeu, Bialzinho! Vai bebendo, vai fumando e vai bebendo e vai fumando. E vai fumando, vai bebendo tudo, tudo, tudo, tudo. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. Daqui a pouquinho tem um show! Show! Vamos! Pra você curtir, pra você se ligar e mexer os corações. Vamos! Manda 007. Beli Alves, a mãe do grande novinho do Una. Inclusive, tá no setor deles hoje aqui no Una. Tá no Hobby. Mega Robson. Meu celular. Vamos! Não é fácil apagar as lembranças. fechou. Diga agora, preciso ouvir sua voz. Fábio. Oh, estou só. Fábio. Vem me ver. Como é que você tá? Tô sofrendo, querendo seu. Alô, Pichula, vamos! Meu amigo Lecheva, abraço pra você. Esse moleque que realmente dá maior valor no hobby, abraço pra ti. Eu te amo. Só depende de você hoje. Eu era uma menina que importava. E agora? Minha chave nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra estrada. Marcelinho da Pista Negra! Bora minha Red Live! Será que elas são tudo? Tudo, tudo, tudo. Agora. Meu parceiro Bizurro e a Marta e a família fiquem bem aqui com a gente também, pode crer. A nova era espetacular. Vem de embora, Edu e toda a comitiva aqui do ladinho. Um abraço com eu, teu som, fala. Mega Robson. Diegão da TF e o seu irmão Michael, a primeira dama Tati, todo mundo aqui no hobby. Como é que é? Você me apaixonou. Aí o cara começa a lembrar. Agora que toco em... Bora, menina Eco! Aqui! É o hobby. Abre os olhos, não lhe vi se sou. Olha o anjo. Foi com o anjo do amor, foi tão bom. Já já tem Júlia Eletrizante. Arraiz, me dê mais, me dê mais. Se sonhei, foi com o anjo do amor, foi tão bom. Mas foi pena que acabou, me dê mais. Um abraço a Thay e a doutora Andréia Pinheiro também, isso aqui presente com a gente. Já estão no robô, no nosso hobby. Arivaldo Promoções, sinta-se à vontade. Inclusive, Arivaldo está aqui com a gente. Dia 3, te prepara que teu aniversário vai ser lá em Benfica. E quem vai tocar? Hobby Mega, Mega Robson. Vamos fazer assim agora um pouquinho. Preparar que já já tem eletrizante. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de... Calma, amor. Eu falei, calma, amor, espera, por favor. Deixa... Imagina o motora como tá. Respirar um pouco. Esse calor gostoso. Foi gostou, foi gostou. Rebolou pro chefe e me chamou. Denis e Denian. Foi gostou, chama do meu amor. Senta, senta, senta, vai. Senta que sei que tu gosta. Senta pro papai, vai. Senta que tu gosta. Senta, senta, vai. Senta que tu gosta. Bora ver, Guilherme. Vira aqui do RR Lanches. Olha, Betinho, inclusive essa galera aí não tá com nenhuma falta no hobby, viu? Ultimamente é sexta, sábado, domingo, segunda, quarta-feira com os DJs. Onde se fala em hobby, eles estão lá. Pode igreja! Jessiquinho, um abraço pra você também, tá aqui presente. Pode igreja, Jessiquinho. Já já tem eletrizante. E você ligar assim do nada, que dorme em cama separada. Quinta vez que você terminou. E aí? Mas é a primeira vez. Primeira vez. E eu conheço outra pessoa. Que eu tô beijando outra boca. Isso aqui é só pros solteiros 2019. Então diz por quê? Tá me ligando. Minha equipe do Kelvinson, um abraço pra vocês também. Entre nós não existe mais nada. Quero ouvir vocês agora. Que você escolher. Pra cantar aí, ó. Para de dizer que eu te traí. Meu coração. Bora, Madruga do Jaderlândia. É rock de DJ na lancha. Meu amigo copiloto veio conhecer o hobby hoje. Valeu, copiloto. Solteiro não. Hoje não é meio dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Eu te esqueci, me disse. Como é que é? Você? Me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Pra cima. Já que me ensinou a beber. Já? Já que me ensinou a sofrer. Me ensina por favor. E aí, eletrizante? Como é que dá a voz? Aquece logo a garganta pra ver se tá tudo legal. Pra ver se tá tudo certinho. E me ensinou a sofrer. Me ensina. Vamos juntos, garoto, sucesso. Como é que faz? Aqui no Beré. Pela primeira vez o novo hobby. E a gente chega com o pé direito. Fazendo uma linda festa pra todo mundo. Quero agradecer a toda a galera do Kelvin Sul também. Que juntamente fizeram essa grande festa, não é isso, Fábio? Eu prometi não mais te procurar. O meu amigo Christian! Sorte, lembra só do curral, né, Christian? Celular! Garanhão nada! Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O água não. Diegão, ele é a Tati! Tá aqui comigo ao lado esquerdo! Ele e seu irmão, né, Diegão? Né, Diegão? Vitória Araújo, Laia Alves, o Alex Braga, o Bissoro, o Martelo Thiago. E aí? Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. Que fase, meu Deus. Te prepara, eletrizante, tá tudo certinho aí, garoto! Olha aqui, Bertinho. Como é que é? Sou novo pra viver com você. Que fase! Hora de amor. É doido com você. Sou novo pra ficar. O meu amigo Jamaica Red Live tá comigo. E aí, Jamaica, nosso Red Live, um forte abraço. Preciso experiência. Tenho medo da dor. E agora? Chorar, chorar não vou. O G, o Railson Correia, o Gustavo Lopes, um forte abraço, viu? Chorar, chorar não. Vamos dançar! Vamos dançar! Nem morrer de amor. Bora, Fidesz! Bora, Fidesz! Mega Robson. Que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, dúvidas de mim, desejo seu sentir. E a nossa família Eco, aqui do Lajine com a gente, agora é Eco do Robin! Somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do seu amor, se não tive romântico. Isso é eletrizante! Arrumar as malas! E vir morar nos meus sonhos. Pra gente dividir a cama e os planos. Já diz que tu chega, aí tem aquele, aquele teste do bebeu. Assim se bebeu. Com uma mini cópia sua. Ian, um abraço pra você. Ian do Carapirá, tá aqui com o Bertinho. Alô, Ratinho, chega junto, Ratinho. Aqui com o Bertinho. Vem, neném. Vem, neném. Vem, neném. Que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você. Vamos, Rodrigo Carvalho, chega junto aí também. O coração já tá dizendo. Isso é agora, viu? É. Vem, neném. Vem, neném. Eu digo sim. Uma fala, Diego, na retaguarda. Ele, o copiloto, todo mundo. Um abraço pra você. É um outro. É dois. Alonzinho, simplesmente romântico. Coloca tudo no escurinho. Escurinho! O DJ Júnior Eletrizante vai chegando! Vai chegando!